não faz assim, não diga adeus. Não brinque com meu coração. Se você vai, deixa saudades das nossas tardes de verão. Chorei por mim, chorei por nós, chorei por tudo que passou. Lembrei de mim, lembrei de nós, lembrei que tudo se acabou. Ainda me lembro, era setembro, quando você me disse adeus. Eu hoje canto e não te esqueço, e você já me esqueceu. Ainda me lembro, era setembro, quando você me você me disse adeus. Eu hoje canto.